Atenção, atenção. Ele vai entrar em ação. DJ John Gringo, da Guiana Francesa. Com seu estilo inovador. Agora você fica com o show. John Gringo. Segura a pressão. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que eu te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Me custa tanto viver sem ti. Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. John. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. De

criatividade, talento, a capacidade de fazer todo mundo dançar. DJ John, John Gringo. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais, minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos da mil maravilhas. Sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais, minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos da mil maravilhas. Sou melhor que você. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Bora, DJ João Gringo, pra cima, garoto. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais, minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos da mil maravilhas. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa, longe vai ficar, e de você não quero lembrar. Natal, suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor. DJ John, John, John. Nem vem tentar dizer que se arrependeu, que descobriu que seu amor sou eu, porque pra mim nada mais importa, nada mais importa. Eu como uma tonta, acreditava em tudo, eu te dando bola e você me dando furo. Cansei de ser besta, entro no WhatsApp, mando uma mensagem, hoje eu vou pra aparelhagem. Uma vez, baby. Oh, oh, oh, oh, esquece que eu existo. Não vou ficar contigo. Hoje eu quero me endoidar. Endoidar. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Nem vem tentar dizer que se arrependeu, que descobriu que seu amor sou eu, porque pra mim nada mais importa. Eu como uma tonta, acreditava em tudo, eu te dando bola e você me dando furo. Cansei de ser besta, entro no WhatsApp, mando uma mensagem e hoje eu vou pra aparelhagem. Oh, oh, oh, oh, esquece que eu existo, não vou ficar contigo, hoje eu quero me endoidar. Oh, oh, oh, você brincou comigo, com cara de santinho, vem pedindo pra voltar. Bem que eu te avisei, se vacilar comigo vai ser a última vez, baby. Seu moço, DJ John, John, John, John, John, John Gringo, é no máximo. Alô, Bel! Venho de longe. O piroião. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Caraca. Vamos colocar pressão, DJ John Gringo. Da Guiana Francesa, é com você. rolar uma festinha e se organizar todo mundo pega. Não bora combinar, cê vai naquela ali que eu vou nessa aqui de cá. Eu pego ela e tu, pega a amiga dela, eu pego ela e tu, pega a amiga dela, eu pego ela e tu, pega a amiga dela, tá tudo combinado. A parada é essa, eu pego ela e tu, pega a amiga dela, eu pego ela e tu, pega a amiga dela, eu pego ela e tu, pega a amiga dela, tá tudo combinado. A parada é essa. DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Banda Os Brothers, a maior referência em Melody. Tá vendo ali, parceiro? Duas gatinhas, já tô imaginando. Vai rolar uma festinha e se organizar todo mundo pega. Não bora combinar, cê vai naquela ali que eu vou nessa aqui de cá. Eu pego ela e tu, pega a amiga dela, eu pego ela e tu, pega a amiga dela, eu pego ela e tu, pega a amiga dela, tá tudo combinado. Pene Dourado, vocês mexeram foi com doido. Isso não vai prestar, isso não vai prestar. Ai, faz um chifrinho, vai, vai. Faz um chifrinho, faz um chifrinho, faz um chifrinho. E pode pá, pode colar, o rock doido agora já vai começar. Se liga então, te liga irmão, fala dourado, qual é da revolução? A revolução que vem do Marajó e pega essa chifrada, vai te pegar sem dó. Bene, se liga, o animal tá furioso, bufalo do Marajó, vocês mexeram, foi com doido. Eu vou beber, vou me acabar no bufalo, vou endoidar. Eu vou beber, vou me acabar, é carai. Faz um chifrinho, vai, vai, faz um chifrinho. Faz um chifrinho, faz um chifrinho, faz um chifrinho, vai, vai, faz um chifrinho, faz um chifrinho, faz um chifrinho. Ei, aí, Joy Benassi. Joy Benassi, o garoto das produções. Bene Dourado, vocês mexeram foi com doido. Isso não vai prestar, isso não vai prestar. Faz um chifrinho, vai, vai, faz um chifrinho, faz um chifrinho, faz um chifrinho. E pode pá, pode colar, o rock doido agora já vai começar. Se liga então, te liga irmão, fala dourado, qual é da revolução? A revolução que vem do Marajó e pega essa chifrada, vai te pegar sem dó. Bene, se liga, o animal tá furioso, bufalo do Marajó, vocês mexeram, foi com doido. De estar junto com você, DJ John Gringo, DJ Top da Guiana Francesa. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, a vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Deixa a noite inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fixa pra te olhar. Ou te falar, fui aluna com o seu. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, nocauteou, veio à tona, fui a lona, foi que eu. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, nocauteou, veio à tona, fui a lona, foi que eu. Rebeca Lindsay! Sempre fui guerreira, mas foi de primeira, me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho, coladinho. Deixa a noite inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fixa pra te olhar. Vou te falar, fui aluna com o seu. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, nocauteou, veio à tona, fui aluna, foi que eu. Veio a

dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Olha a explosão do Dinho, pressão. DJ Gordo, Marlon Beat, olho pra 13. Segura o Cido, o Neto, o ministro. O animal tá furioso, estremece. Pega essa dentada violenta. É o Dourado novamente, então se liga. Chegou a nova era do gigante. Olha a dentada, cuidado aí novinha. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Vai segurando. MC Dourado, gigante, crocodilo Prime. Segura o gigante, tá furioso. Segura o gigante, tá furioso. Segura o gigante, tá furioso. Solta o crocodilo aí. Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada. Dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. No meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Atenção, DJ, DJ, toma, toma. No meio do beat, no meio do beat, no meio do beat, no meio do beat. Atenção, DJ, DJ. Sabe quem é? Sabe quem é? É o Paulinho da Dia. Bora, DJ John Gringo, pra cima, garoto! DJ John, John. Passa a boca pra carimbó pra você. Atenção, DJ, DJ! No meio do DJ John Gringo da Guiana Francesa. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só ilusão. E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Sendo, oh, vai descendo. Ela só quer curtir seus chão, chão, chão, chão. Muita curtição, chão, chão, chão, chão. E vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. Ai, eu estou balando, sou pura adrenalina. Ai, eu estou solita, pero calentita. Deixa o louquito com mi bumbum. De pala petalita com mi bumbum. Ai, eu estou balando, sou pura adrenalina. Ai, eu estou solita, pero calentita. Deixa o louquito com mi bumbum. De pala petalita com mi bumbum. Banda, banda, Mil Project. Uma realidade virtual pra você. A emoção de estar junto com você. DJ John Gringo. DJ Top da Guiana Francesa. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe e um balde de gelo. Oh, oh, oh, vai descendo. Oh, oh, oh, vai descendo. Ela só quer curtição, chão, chão, chão, chão. Muita curtição, chão, chão, chão, chão. E vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. Ai, eu estou balando, sou pura adrenalina. Ai, eu estou solita, pero calentita. Deixa o louquito com mi bumbum. De pala petalita com mi bumbum. Ai, eu estou balando, sou pura adrenalina. Ai, eu estou solita, pero calentita. Deixa o louquito com mi bumbum. De pala petalita com mi bumbum. Melhores CDs do Pará. Obrigado, meu Deus.